desista, não deixe de sonhar. Eu estou aqui e vou te ajudar. Não desista, não deixe de tentar. Em mim você pode confiar. Não deixe de sonhar. Eu estou aqui e vou te ajudar. Não desista, não deixe de tentar. Em mim você pode confiar. Machucar, eu virei pra te consolar. Se a esperança quiser chegar ao fim, é só você crer em mim. Você pode sempre contar comigo. Eu sou teu Deus, sou teu amigo em qualquer situação. Eu sou o bálsamo pra tua dor, na tribulação teu consolador. E em mim você pode contar. Estou aqui, segure a minha mão, deixa eu consolar teu coração. Estou aqui, sempre vou estar. Em mim você pode confiar. Se a vida machucar, eu virei pra te consolar. Se a esperança quiser chegar ao fim, é só você crer em mim. Você pode sempre contar comigo. Eu sou teu Deus, sou teu amigo em qualquer situação. Eu sou o bálsamo pra tua dor, na tribulação teu consolador. E em mim você pode confiar. Em mim você pode confiar. Você pode confiar.